é outra coisa. Não é exatamente amor. É identificação absoluta. Sou eu. Eu não me amo. Eu não me amo. Mas me persigo. Mas me persigo. Bonita palavra. Bonita palavra. Perseguir. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. São Paulo é outra coisa. Não é amor exatamente. É identificação absoluta. Absoluta. Sou eu. Eu não, eu me, não amo, me amo. Mas eu me não persigo. Me amo. Mas me persigo. Me persigo. Me persigo. Bonita palavra. Perseguir. Perseguir. Em tudo que a sua etimologia sugere, confessa, eu persigo São Paulo. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. São Paulo é outra coisa. Outra coisa. Não é amor exatamente. Não é, exatamente, é identificação amor. Absoluta. Bonita palavra, perseguir. Bonita. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. Persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. São Paulo sou eu.